Ó, Bluff, dá uma Tanto, última tá fodido. tentativa ali pro Victor Arnaldi. Como assim, última? Você ligou pra ele já? Não tem o telefone dele. Porra, então não é a última, eu nem comecei, como é que vai ser a última? Podcast de Tanguinha! Começando o podcast de Tanguinha! Preparem-se, galera, porque no programa de hoje nós vimos preparados com uma pauta incrível! Incrível! Sobre um assunto incrível! Incrivelmente incrível, decidido em 5 minutos. Pode parar. E o assunto de hoje é... E aí? Qual vai ser? E aí? Imagina que você chega em casa, encontra e sua... vai gravar um podcast e não tem um assunto. E aí? E aí? E aí, cara? E aí? Próximo. Tá ligado aqueles papos muito maneiros? Então, esquece. E aí? Vamos gravar. E aí? Pra conduzir esse assunto aqui, muito maluco e sincero, tô eu mais uma vez forjando felicidade, o Pluff. Oh. E aí? E comigo hoje... O Capenha no Bode! Opa! E aí, e né? E aí também? E aí? Tamo aí, né? E aí? E aí? Tá ótimo, meu pai. Muito obrigado pela sua apresentação. Nada. E comigo e com o Caprino, o... Pô, qual é a classe do pombo, cara? Pai. Ave! Ave! Ave, por favor! Não, tem alguma... Vai ser o pai. O pai pombo! É isso aí, cara. Vai ser legal quando meu filho virar pra mim. Pai, e aí? Mesada, pai. E aí? Fudeu, cara. Vai ser legal quando a sua filha virar pra você. Pai, tô grávida. E aí? Ai, meu Deus. Deixa vir. Beleza. E conosco hoje aqui os convidados. Primeiramente, diretamente do Baixo Frente Soco Brother, Ilapsongs. Ilapsongs, porra, satisfação tremenda. E aí, cara? E aí, beleza, cara? Esse assunto foi incrível que ninguém não tem nem o que falar na abertura, só fica só e aí, cara. Cara, tua vizinha te mandou mensagem, porra, me ajuda aqui, eu tirar as fotos do tatu da câmera. E aí, cara, o que você faz? Você e aí, ajuda? Porra? E aí? Você ajuda, samaritano, porra. Óbvio. Aquela questão estilo você decide, sabe como é que é? Você vai ou não... E aí? E agora? Se você quiser ir, ligue 1. Se você quiser ficar em casa, ligue opção 2. E aí? Falaremos sobre isso. E hoje aqui também, outro brother diretamente do Trompecast, o Jota. Opa! Fala, galera, eu tô aí. E aí? Eu ia me apresentar de novo, ele não falou quem eu sou, então tá bom. Trompecast, e aí? Sou do Trompecast. E aí? E aí? Ninguém perguntou nada, cara. Exatamente, né? Isso aí, e aí? E aí? E aí é mó agressivo, né, cara? Tá ótimo. Vamos, cara, então, e sabe, você já reparou que aí você não consegue falar um só? É verdade, é meio viciante, né, cara? Tipo crack aí. É. Pô, beleza. E aí? Parâmetro. Pô, isso na reunião, parei com crack há 3 meses. E aí? E aí? Pô, crack aí? Que nervoso. Goleiro Bruno Santos de Campo chorando. Tem explicação? E aí, goleiro Bruno? Tem explicação, goleiro Bruno Santos de Campo chorando? E aí, goleiro Bruno Santos de Campo chorando? E aí? Vamos agora para o nosso mural de recados. Já voltamos. Sei não! Pessoal, é o seguinte, me abandonaram aqui pra gravar o mural de recado sozinho, porque o Bode, o namorado dele, chegou e o Pombo foi pegar a pizza, que ele pediu aquela pizza que veio com a calabresa grande no meio. Então, pra você que gosta do podcast Tanguinha, por favor, participe nas redes sociais. Nós temos o nosso twitter.com/tanguinhacorp e o nosso facebook.com/tanguinhacorp. Então, participem, curtam, compartilhem, recomendem para seus amigos. Pra quem quiser assinar o nosso feed no iTunes, tem um link no site, eu não sei de cabeça, foda-se. Dá uma olhada lá, tanguinhacorp.com. E pros mais interessados em participar efetivamente do programa, podem mandar um e-mail pra gente, para podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com. Então, por favor, a gente tá muito afim de ter a participação de vocês, contribuam e espalhem para seus amigos, a gente depende disso para continuar crescendo e fazer um trabalho maneiro, estimulante, bolado, entendeu? E é o seguinte, vamos começar o programa. Vamos começar o podcast. E aí? E aí? Nós temos que começar esse podcast com uma situação hipotética específica. Então eu vou dizer que uma bombom. Você que cara agora com a paternidade em alta. Tá com a menina grávida em casa e tal. Em casa não. Na casa dela. É isso. Ok, na casa dela. Digamos que você chega em casa e encontra a sua menina grávida com o... E aí, agora? É isso mesmo? É deixa? É tipo aquele jogo do Silvio Santos, tá ligado? Jogo dos pontinhos. Só que a diferença é que no jogo do Silvio Santos você não tinha que sustentar criança nenhuma, né, cara? Era bem mais tranquilo. Vem aqui, cara, tem aborto. Hã? Opa, lembrando que até as primeiras semanas de gestação, todo o feto é anencéfalo, então fica dito. Eu acho que se for meu filho mesmo, até os 15 anos de idade ele vai ser desse jeito mesmo. A cara do papai. Então vai ser tranquilo, exatamente. Vai ser tranquilo que abortar. Até os 15 anos eu posso abortar ele. Filhão, vem aqui. Seu aborto da natureza. Como vai invadir uma escola com a metralhadora. Mas, bom, vem aí, cara. Tu chegou em casa. É pra eu dizer a catástrofe que eu quero pra mim, é isso? Não, então vamos lá. A gente fala, não é? É tipo jogo de pontinho, cara. Exatamente. Você tem que botar a situação pra mim, pô. Você é o cara que tá agora fudido, entendeu? Seria isso? É isso aí. O combo é o cara da vez. Vamos lá. Tá bom. Quem tá na cama com a mulher do combo? Um anão. Um anão, maluco. Um anão, combo. Um anão, por favor, porra aí. Um anão moreno. Porra, mas sabe, não é aquele anão moreno de negro, eu digo aquele anão moreno do sol, sabe? Anão bombado, sabe o que é? É um anão bombado mexicano com digitalismo. Aquela máscara, exato. Caralho, o que eu tenho que fazer então nessa situação? Cara, eu não sei, ele provavelmente tem duas pernas menores do que a minha e uma maior. Mas eu acho que nessa situação eu acho que eu tentaria expulsar ele, tipo, com um chute duplo e depois eu cobraria o teste de DNA, porque se meu filho for um pouquinho mais moreno, eu consigo alguma coisa. Não, mas peraí, seu problema seria um anão, tu ia ficar de boa com a tua mulher? Não ia. Eu ia ter minha deixa pra, né, economizar o meu salário, que eu não tenho por enquanto, mas até lá eu acredito que eu já vou ter. Mas e se o anão fosse o Tyrion? Não, aí tudo bem, pô, aí é tranquilo. Ele ia me convencer de que aquela situação é confortável pra mim e ia ficar tudo certo. E se fosse o He-Man, aquele Jackass? Pô, vocês estão apelando já, cara. Tô acabando com a minha autoestima com essa porra. Tá bom, se fosse aquele anãozinho. Não, aquele da Praça Nossa ia ser foda. Eu ia agarrar ele até ele. Não, aquele anãozinho que fez o Branca de Neve e os Sete Anões, saca? Porra, qual deles, cara? Todos eles? Aí virou bagunça. Aí virou Branca de Neve, né, cara? Não, velho, olha lá, se você chega em casa e encontra tua mulher com sete anões, 10 anos de casamento, o que tu faz? Eu procuro. Sete anões, vez, 10 anos de casamento. Porra, ela tá vestida de Branca de Neve ou não? Não, ela tá sem roupa. Meio ofegante. Entendi. Então, eu pergunto a ela o seguinte, você virou professora de jardim de infância quando? Eu vou mancar tipo o corno que não sabe, tá ligado? Via, não. Tipo, cara, não, é sete anões, né? É ilógico. Não, mas pô, tipo, são 10 anos de casamento, então se você fizer a média, é tipo só uma traição a cada um ano e 2 meses, por aí. Fora que, porra, 10 anos de casamento, né, cara? Não vai ter sido a primeira vez, né, cara? Exatamente. Caralho, partindo do ponto que um casamento implica traição, acho ótimo seu ponto de vista. Porque um casamento no Brasil, são os brasileiros, um casamento no Brasil, em média, dura 7 anos, entendeu? E é um ano pra cada anão. Porra, pode crer. Um ano pra cada anão, é. Então, assim, primeiro ano é o ano do Dunga. Aí, o ano do Zangado, até o ano do Atim, o Espirro, não sei qual é o nome, entendeu? Uai. E aí fala, porra, 7 anões não, tipo, porra. É assim que funciona. Não, pera aí, mas tem que ter uma situação pior. Vamos lá, o Jota. Eu? Você chega em casa. Não, pera aí, se fosse a Branca de Neve, eu ia procurar uma maçã. Primeira coisa. Uma maçã, vou dar uma pegada pra procurar espingarda. Mas, Jota, você chega em casa. Ele pegou a referência, ele tá falando da maçã da Bíblia, que expulsou a Eva do paraíso. Ah, ela... Não, cara. Porra. A maçã do sacolão mesmo, né? Jota, você chega em casa, sua mulher está trancada no banheiro. O Bluff tá se fazendo hoje, é um nível inacreditável. Caralho, você ouve o chuveiro ligado. Sim. Sabe, sua mulher está no banheiro. E na sua cama... Puta, tem uma pantufa. Está o Chico Anísio fumando um charuto. Pelado. Puta, o Chico Anísio, maluco. Chico Anísio. O Chico, nessa condição de agora... Deve estar fedendo já. Não, tá, ele tava vivo ainda. Então ele voltou do futuro, ele tá com um braço cibernético. Ele voltou do futuro? Caralho. Tá... Ele voltou do futuro. Você entendeu? É porque não reviveram ele, cara. Ele voltou do futuro. Cara, voltou dos mortos mesmo, né? Sim, ele reviveram, voltou dos mortos, voltou do futuro. Não, olha só, reviveram ele, aí ele foi até o futuro, aí ele viu tudo que ia ver pra ser visto e voltou. Ou já reviveram, cara, do futuro. É. É. Com a seita do Pluff, você não morre, você viaja pro futuro, entendeu? Porra, curti, hein, cara. Vocês estão desvirtuando a parada, cara. Já tá começando com tua mulher tá te traindo, ninguém que é casado, então deixa os colinhos em paz, porra. Caralho, você não entende nada. Calma aí, resta. Fiquei em dúvida se ele vai estar como Chico Anísio ou como um personagem do Chico Anísio. É, pode ser muito tardio. Vai estar o Chico Anísio com o vírus tecno-orgânico do Cable, tá ligado? Cara, eu não sei, eu acho que eu sei lá, corro pro computador ali, imprimo um currículo e entrego pra ele. Cara, o cara comeu tua mulher e tu vai entregar com caralho, tu vai trabalhar com o cara Anísio, que mano, comeu os primeiros preços de vida, tá de parabéns. Eu posso responder essa, cara? Pode. Chego lá, se eu chego em casa e eu vejo o Chico Anísio na cama com minha mulher, olha pra ele, e o pintinho, ó. Hã? Aí você olha pro lado da cama e tá aquela camisinha arregaçada até o fim, tá ligado? Depende de qual personagem ele tá interpretando, né? Se fosse um personagem afro, provavelmente você estaria mais fudido ainda, cara. Ou a sua mulher. Sua mulher. O tamanho do pinto dele faria com o personagem que ele tá fazendo, é isso? Claro, porra! Nunca vi ele interpretando Motumbo, não? Já. Caralho. Eu sabia, não sei porque eu perguntei. Mas pô, diga aí, cara. Você foi o único que não deu a sua opinião, cara. Ah, eu chego lá e tal, tá o quê? A gente precisa pensar aqui. Pô, gente, processo criativo. A sua mulher tá... Não, calma aí. Você chega em casa e a sua mulher tá... No quarto. Você chega em casa e a sua mulher está jogando Call of Duty com três adolescentes malhados de 18 anos. Caralho. Cara. E ela nem gosta de jogar. Ela pegou em alguma arma? Pegou. Ela jogando com emote, né? É. Ela pegou no arma. E olha que era no Kinect, hein, cara. Pegou em armas. Tá certo. Longo alcance ou curto alcance? Porra, tá loucura demais, né, cara? Tá virando fantasia sexual tua essa porra, ué? É, eu tô falando com você aqui e tô imaginando, né, cara? Para... Dizem que o alcance não tem problema, é o calibre que conta. Exatamente. Cara, é foda. Porque se você chega em casa e você tá sendo corno, em primeiro lugar, é a tua casa. A casa, peraí, você comprou aquela casa era tua, era veio morar com... Tá vendo essa pulseira de ouro aqui, José Lito? Não, porra, imagina a situação, você se junta com essa mulher, você se casa, que feliz, hahaha, se mudam, começam a criar vida em outra cidade, não conhece ninguém na cidade, só tem aquele apezinho alugado de um quarto. Tu chega cansado, fudido, tá ela lá com os quatro manolos da academia. Tá chorando, pode? Não, eu tô muito rouco, cara, tá foda. Ah, tá. Foi que o bode chorou muito depois dessa mas situação. Mas aí que tu faz? Tu sai de casa e deixa ela se dar bem lá com os vagabundos na tua casa? Ou tu expulsa ela? Porque é capaz dos caras te darem porrada se você não expulsar a mulher da sua casa. Verdade. Caralho, cara. Aí você expulsa ela e fala que os caras podem ficar lá, né? Não, vocês podem ficar aí, pô. Vamos ver o futebol aí. Jogo do Inter daqui a pouco. Mas depende, você tem uma arma em casa? Também tem essas paradas. Também tu pode jogar o mesmo jogo deles, pô. Mas eles têm quatro, cara. Não, mas porra, a deles não atira longe. Só que a deles é do Kinect, cara. Pô, mas olha só, o Pluff tá fazendo pergunta pra todo mundo, por que a gente não faz o contrário, então? Pluff, imagina, tipo, a Dani tá chegando em casa... Não, sem nomes, sem nomes. Nome, sua rapaz. Mulher. Tá, a sua mulher está chegando em casa... Não, o Pombo, tá errado. A gente tem que perguntar pra Dani. Dani, você chega em casa, da enquanto sua mulher... Exatamente. Sua mulher está em casa, jogando modo no Warfare no Kinect com três rapazes bem fortes, afrodescendentes. Não, é a mesma? Não. Por que afrodescendente? Segundo. Porque não, pega outra aí, vai. Você tá perguntando por que afrodescendente, não é óbvio? Não, quero outra. Caralho, eu nunca quero chegar em casa enquanto a minha mulher jogando Kinect com três negões, cara. Big Bang, né, cara? É porque assim, as mãos dela ficam livres, né? Kinect tem essa vantagem. Caralho, não, para! Outra, vai, bota o anão agora aí, vai. Ah, caramba, anão. que todo mundo acredita que sua mulher se interessa com um anão do que com um negão, cara? Cara, o anão tem um alívio cômico, tá ligado? O negão é muito agressivo, brother. O anão é engraçadinho, ele fala, ah, ele é engraçadinho, ele é um anãozinho. Cara, nesse momento eu vejo o quanto o ator do que faz o Tyrion é bom, cara. Porque toda vez que alguém fala o anão, sempre vem a porra do Tyrion virou, na cabeça, cara. Ele virou o anão padrão, né, cara? Ele superou o machinho da Kaiser agora, né? Fluffy, veja bem, seu pai e a sua mãe estão ambos... Não, não tem nada com sexo, né? Estão ambos pendurados pelo pé, assim, na beira de um penhasco, e você só pode salvar um dos dois. Quem você vai salvar? Meu pai e minha mãe? Não, melhor, fazer um caso melhor. É fazer uma pergunta que tem resposta certa. Um negão, voltou o negão, um negão está em posse da sua mãe e da sua mulher. Ele falou pra você, Fluffy, eu vou estuprar uma das duas. Você vai escolher. Você só pode salvar uma. Caraca. Quem você vai salvar? Sua mãe ou sua mulher? Tem resposta Caralho, certa. Cara. Tem resposta certa. Como tem resposta certa, cara? Tem resposta certa. Óbvio que tem resposta certa. Tem resposta certa. Depende do pai e mulher. Eu vou ser sincero. Eu não sei se tem resposta certa. Tem. Mas eu salvaria minha mulher. Caralho. Que isso, cara? Não sei. Caralho, que pode isso, arrumar outra, cara? A mãe só é uma. Não, cara, não, mas eu... Não, cara. Claramente tem resposta. Caralho, cara. Eu tenho duas lésbicas. Eu tenho duas mães, então pra mim serve... Pô, cara. Não, primeiro que essa hipótese é absurda. Nunca o... Não, cara, nossa, eu também nunca. Eu espero chegar na minha casa e minha mulher está com 7 anões. Onde é que ela vai arrumar 7 anões? Não, anões? Tudo bem. Olha só, me entrega 7 anões aqui. Será que 7 anões vai trair meu marido? E com uma pet de 2 litros. Porra. Caralho, acho que no momento que os 7 anões chegou na casa do Pluff, vem aquela voz da areia e fala, Marvelous. Straight to... Então vamos lá, a melhor de todas então essa daí. Fluff. Não, meu de novo não, vai tomar no cu. Qualquer um, então vamos pro Bog. Bog, você tem um cachorro chamado na bunda. Puta que pariu. E aí, Bog? Na bunda já, vai já... ou na bunda fica? Não. Essa também tem resposta certa. Você vai pescar com o seu cachorro. E o barco vira. Você deixa na bunda ou você salva na bunda? Não é assim não, cara. Ei, você já tomou na bunda já, tá? Como é que é, cara? Tá pra essa, cara. Você tá no navio com o seu cachorro chamado na bunda. Se eu tivesse um cachorro, acho que eu chamaria ele de na bunda, só por causa dessa piada, cara. Aí o teu navio afunda. Sua filha vai pedir um cachorro. teu navio afunda. E tu vê que na bunda, né, ele tá começando a se afogar. O que você faz? Você larga na bunda ou você leva na bunda? Rapaz, isso daí exige um pensamento meio superior, hein? Se você salvar o na bunda, você corre o risco de morrer também, entendeu? Mas tem que decidir se você larga na bunda ou se você leva na bunda. O na bunda é um cachorro muito esperto, cara. Obviamente, o na bunda nada. Ah, será? Rapaz, na bunda hein? Nada. Na bunda nada. Na bunda nada? Cara, vou te falar, mas no seu caso, na bunda morre afogado. Não, não. Ao contrário de você que deixaria na bunda, eu... Na bunda nada. Os anjos levam na bunda. Essa é a resposta correta. E triste vai ser aquele que tiver que enterrar na bunda. Cara, você... Vai cremar na bunda. Você é menos responsável se não levar na bunda? Eu acho que o Pluff afunda na bunda, cara. Eu afundo junto com o na bunda. Caralho. Afunda levando na bunda, né? Então você fica na bunda, né? Eu afundo com o na bunda junto. Caralho. Isso não faz o menor sentido. Faz, cara. Dá pra você ficar quieto. Cara, não faz o menor sentido um cachorro chamado na bunda também. Não, faz sim, é muito maneiro. Faz. Olha só, Pluff. Essa eu vou roubar do texto, cara, chamado Nádio Caro. Você está naquela brincadeira de verdade do desafio. Aí a garotinha girou a garrafa e botou pra você. Aí ela te pergunta o seguinte. Cara, deu merda. Aconteceu a merda aconteceu, você não tem opção. Você vai e chupar um pau. Você quer um pau grande ou um pau pequeno? Você vai chupar um pau? Não vou responder essa não, cara. Vocês só mandam essas muito escrotas pra mim. Não, é pelo menos... vai estar mal. Se você não escolher, é pior, vai ser um aleatório, você não vai poder prever o tamanho. Olha só, você tá levando fama de viado nesse podcast. Você tem que aproveitar essa oportunidade pra demonstrar pro grande público que você não é viado, cara. Aconteceu a situação. Você olha, cara. Cara, é hipotético, cara. É hipotético. Tem a pistola. Cara, olha só, você não entendeu o que eu falei. Você vai para o pau. Dá tempo de você ver o tamanho. Você quer um pau grande ou um pau pequeno? Cara, não é difícil ter puta, cara. É, cara, é A ou B, não tem erro. É, cara, fica pau grande ou pau pequeno, cara. Mas peraí. Ah, em que sentido, assim? Botar tudo na boca ou só na boca? Sei lá. É muito viado! Aí vai da sua técnica. Isso. Mas tem que ver o tamanho, cara. Que moleque sexual! Ele fica todo preocupado com o jeitinho, cara. Pô, cara. Não colhe, cara. Não adianta correr, cara. Você vai ter que chupar um pau. Não tem que colocar a mão, pô. Vai, cara. Sei lá, cara. Quem tem que fazer isso é o Pluff, não sou eu, pô. Tia, mas, Pluff, você, prova que você é homem, cara. Você espalha o pau como macho ou não? Você, Pluff, você olharia pro hoje? Eu acho que o cara que olharia pro olho dele depois, cara. Filho da puta. Pequeno ou grande, cara? Não vou responder. Porra, cara. Cara, é tão um costume do cara que o Pluff, ele anda olhando pro alto, tá ligado? Ele não consegue mais olhar. Você não vai responder, cara. Ele tá sempre olhando pro alto. Não vai responder. Olha só, se você não responder, cara, é uma fama de indeciso, cara. Você tem que ser piado. Acho que precisa melhor do que viado. Não, cara, que isso? Cara, sua cara, é uma pergunta hipotética, cara. É hipotético, cara. Eu entendi. Entendeu? Então escolhe, cara. Não vou escolher, cara. Ah, cara. Porra, cara. Tentação, cara. Ele queria ficar com os dois, entendeu? Entendi. Faz sentido. Não vou escolher nenhum. Tudo bem. Cara, nessa situação, sempre quando você tem que escolher o maior ou o menor, você vai sempre pelo menor, cara. Você tá ligado, né? Aí. Os males. É. Tá. Em chuva de pica, pega a menor e senta. Exatamente. Essa não faz sentido nenhum, né, cara? Que faz, pô? Tá chovendo pica, aí você senta em uma. Aí, pô, vai parar de ver isso de você, né? É um guarda-chuva, né? É um para-raio, assim, ó. Enfim, um pouco. Não, alguma vai entrar na tua bunda, então que seja menor, entendeu? Caralho, cara, tá chovendo, porra. Tá, não vai entrar nada na não, tua bunda. Não, tá chovendo bunda, muito, uma hora vai inundar de pica, entendeu? Cara, imagina aquelas porra, que tem bolinha no final, sabe? Bate no chão e volta. Uma. Sim. Porra, tá muito errado isso, cara. Mas aí, se não dá, que esse dilúvio de pica, você larga na bunda ou você leva na bunda? Depende do tamanho do pinto na bunda. Olha só, ponto. Oi, tá? Que? Você abriu a porta do seu quarto, a Abby estava nua, de perna aberta. Caralho. Eu tava alcoolizado, eu posso... Você está sóbrio, você sabe... De não, pera, essa é fraca. Pô, você a Abby tem dinheiro. Não, calma aí, é domingo? É domingo? É, porra, não é domingo, porque aí a resposta é óbvia, porque domingo tem nada pra ver na televisão. É quarta-feira de noite. Não, é porque programa com a Hebe é na segunda, cara, entendeu? É quarta-feira de noite, no dia do jogo do teu time. Porra, aí não, aí é foda, cara. Aí... Batom Hebe, cara. Depende, se o Vasco ganharia o campeonato se eu comesse a Hebe. É tipo... O Vasco ganharia... É o Carioca. Aí, ó, Carioca. Não, aí não, o Carioquinha não. Carioquinha é... Porra, cara, 10 anos já que não ganha, cara. E aí? Pô, mas Carioquinha, tô de cara. Cara, você tem que dar um fator estimulante pro Pombo. Tem que falar, Pombo, você fez uma aposta com a Jéssica Esteves. Ah, boa. Aí ela virou pra você e falou, você tem que cumprir 3 tarefas. Os 12 trabalhos de Eva. Primeira tarefa. Você tem que comer a Hebe. Feito. Segunda tarefa. Você dizer que tirou o pau grande ou o pau pequeno. Não, aí não. Você não vai comer Jessica. Caralho, você não vai comer Jessica Esteves porque você não tira o pau pequeno. Claro que não, moleque. Eu vou, isso, vou comer aquela que lembrando do meu cu aberto, cara. Não vai dar certo. Não, cara, olha só. Caralho, cara, você tem visão, cara. Olha só. Quem vai saber que você. Sempre que você tiver que lembrar que você pau por aí que não tá dando, você vai lembrar. Mas eu comi a Jessica Esteves. Mas aí depois eu vou lembrar, mas eu tive que dar a bunda. Não, só chupou o pau. Ei, mesmo? Pô, então, tudo na vida tem solução e consequência, cara. Tem. Tudo na vida tem solução, cara, mas também tem consequência. Cara, tem gente que chupa pau de graça. Você vai chupar pau, vai cara, comer alguém, cara. É com esse cara que eu tenho que me comparar mesmo. Tá certo. Pombo, não, cara. Você vai parar no seu sonho. Cara, é o seu... Pombo, é o seu sonho. Moleque, falou que depois disso você pode morrer. Não, eu não vou dar game over. Mas a parada, opa, cara... Festa game over, hein? Tá rolando aí. Cada... Tudo bem. Tá rolando. Com o lugar. Quando eu tô fugindo com o dinheiro da festa. Cara, pode colocar qualquer condição aí, entendeu? Bem provável de eu ser aceitado, desde que me envolva dar minha bunda ou chupar piroca, porque eu não quero descer o nível do Pluff. Cara, não, calma aí. Lembrando que é uma oportunidade só na vida, cara. É a oportunidade. É a oportunidade da sua vida, maluco. Escolhe, maior ou menor. Sim, cara, tem outras oportunidades. Não, entendeu? Não, vai ter. Não vai ter. A Jessica Esteves tá com uma doença terminal. Você ganhou o concurso. Realiza o sonho do meu fã. Você foi... Mas... Aí esse concurso envolve dar a bunda ou expor uma piroca. Aí, pode realizar 3 desejos da Jessica. Ela quer ver, não, ela quer ver você fazendo 3 coisas. Cara, pensa que é uma sexta-feira à noite e você tá no Skype gravando um podcast, cara. Isso é melhor do que expor um pau. Caralho, até onde eu sei, cara, isso é muito mais, provavelmente mais agradável, cara. Caralho, tá liberado do podcast, eu vou contratar aqui um profissional pra melhorar a sua situação nesse exato momento aí, cara. Pode me agradecer. Opa. 28 e meio, tá? Escolhi um grande logo. Não, cara, escolheu o grande, né, safado? Gay. Pro time eu tenho que ser tudo gay, de melhor, gay. Pai. O Pluff que me falou que era bem melhor. Não vem com esse negócio aqui pra mim, não. Eu abriria a mão dessa que esteja. Eu abriria. Não chuparia rolar, não. Não, pera aí, tudo bem. É porque é o maior ou menor do homem. Agora, se ela chegar e falar, esse aqui é o meu cachorrinho. Uou! Eu quero que você chupe. Caralho, maluco, na moral. Tem gente que acha que eu sou o mais doente daqui, cara. Na boa, o que passa na cabeça do Pluff, cara? Posso jogar uma na roda aqui? Opa! Vira a roda aí. Olha só, Ilapis. Chegar um cara pra você e falar: olha só, beleza, rapaz? Seguinte, eu te ofereço 300 milhões de dólares. Tudo, já sei onde isso vai acabar. Pra você dar a bunda. 300 milhões, cara, milhões de dólares. Ninguém vai saber. Todo mundo tem um preço nessa vida, mas 300... 300 milhões de dólares. Porra, é facinho. Compre um novo depois, cara. Porra, lógico, 300 milhões de dólares, cara. Puta que pariu. Tá ganhando 50 milhões pra fazer Vingadores. Cara, o cara tá oferecendo pelo 6 Homens de Ferro no Vingadores. Cara, na moral, meu irmão, você acha que vale mais do que 6 participações do Homem de Ferro no Vingadores? Você tem um sério problema de psiquiatra. Eu vou tentar negociar 500 milhões. Mas quando ele chegar em 350, eu falo, meu irmão, vambora. Vambora, parceiro. Cara, olha só, cara. Com 300 milhões, você financia a pesquisa daquele filme Brilho Eterno de Momento Sem Lembrança. Faz o cara apagar sua memória de que o cara conseguiu e vive com os outros 200 milhões feliz pra caralho pra sempre, cara. Moleque, você financia... Não, peraí, tá, você ganhou o seu... A memória sua não vai sumir. Oi, Lápis. Vamos ver se seu prêmio mesmo. Digamos que a pessoa que virou pra você e fez essa proposta seja o Terry Crews. Porra, cara. Assim, eu nunca vi o tamanho dele do Terry Crews. Como é que seja morre, porra? O Pluff já viu, falou que é grandão. É grandão. É o Terry Crews. Cara, mas aí que tá. Eu não sei se isso conta... Se isso é ponto contra ou a favor. Porque, porra, já que vai dar pra alguém, dá pro Terry Crews, cara. Ele podia descobrir a força. Você sabe que... Fechou. Eu vou te comer. Já aceitou essa porra. Eu quero te dar 300 milhões por isso. Mas dá ou eu vou ter que descer a porrada pra te comer? Cara, você sacou? Já tá uma merda, cara. Se ele quiser, ele vai te comer, cara. Ele é o Terry Crews, cara. Ele é o pai do Chris e é o barfador do personagem. Então, 300 milhões, cara. É óbvio. Vai chupar. Mas pensei, você nem negociaria. Não, negocia. Mas aí eu vou, em vez de pedir 500, eu vou pedir 800, né? Que eu sou otário. Aí quando ele oferecer 301 centavo, eu já aceitei. Final é o Terry Crews, né, cara? Eu queria ver a negociação do Pluff nesse caso. Quanto que ele ia oferecer pro Terry Crews? Ele fala, ah, 100 reais aí, vambora. Caralho, ele só fala de piada. A seguinte situação: a raça humana tá em extinção, sobrou no mundo apenas você e sua mãe. Sua mãe é infértil. Ah, é foda, caralho. Hein? Sua mãe é infértil? Não, sua mãe é fértil. Fértil. Ainda é fértil. E aí? E aí, cara? E aí? Cara, assim, a civilização ainda... Assim, as construções existem, só morreu a galera mesmo. Tipo, sim, sim, sim. Tipo aquele quadrinho do Y, The Last Man. Exatamente. Beleza. A minha mãe parece com a Jessica Esteves. Não, cara, eu já vi sua mãe, ela não parece o Jessica Esteves. Não, minha mãe nessa situação, porra. Não, não, pelo menos, cara, olha só, tem algo muito importante que a gente tem que considerar nesse caso. A sua mãe é fértil, mas ela oscilará por quanto tempo? Porque, veja bem, não adianta você ter um filho. Aí você vai ter um filho que vai morrer. E se for uma filha que menos, é, você tem que ter pelo menos aí uns 4 filhos, cara. Pra você ter um mínimo de variabilidade genética pra poder dar uma próxima geração. Senão, você tem 2 filhos, um casal. Vai que dá sorte de ser um casal. Quem garante que eles vão chegar até uns 12 anos de idade? Lagoa Azul. É, comecei a imaginar. Mas é. Então, se a sua mãe assim tiver mais de 30 anos, de 35 anos, eu acho que não vale a pena. Cara, você pode fazer que nem a mulher que engravidou do Michael Jackson fez. Tava pagando boquetes pra ele, a hora que acabou, ela cuspiu na mão, tá ligado? E se engravidou ali. Cara, sabe o que você podia fazer? Cara, isso é muito improvável. Ah, brother, foi o que eu ouvi. Porque, ela tem que fazer muito um canal, assim, ligação direta. Porque essa porra em contato com ela rapidinho. Enfim, vai que o espermatozoide do Michael Jackson dança Thriller, né, cara? Mas a boa era essa então, cara. Tentar fazer um artificial aí bolado que aí não precisa... É, cara, você, sei lá, bota num copinho, tá ligado? Fala amanhã, é, eu quero pode ver. Pode ser, pode ser. Mas assim, cara, pra você... Não é de um dia pra noite que você domina as técnicas de fertilização in vitro, né? Cara, a internet continua funcionando? É, isso é importante. Porque, por exemplo, no Vingadores, né? O cara lá, a mulher chega pro Tony Stark. Quando você virou especialista em... Sei lá o que, ele, ontem à noite. Pô, só eu li os artigos, né? Cara, na verdade, você pode simplesmente falar, mãe, sinto muito, tem muito jogo pra jogar. E aí você vive sozinho, tá ligado? Forever alone, pedindo pizza. Pra quê? Pra sua mãe? Pra aí, quem, sua, cara? A sua ai, mãe entrega as pizzas. Aí você tá lá comendo pizza, sua mãe vira pra você e fala, filho, eu sou uma mulher, eu tenho necessidades. Caralho. Puta que pariu. Como ela vai fazer isso, cara? Hipótese alguma, ela não. Cara, a sua mãe é bicha. Você tá sabendo, cara, de fazer, que eu te avisava que sua mãe é virgem, cara. Deus queira, Deus queira. Não só a mãe, como a avó, né? Ah, claro, claro. Mas a mãe é mais. Ah, a mãe, sim. A mãe é mais virgem. Mas se bem tô... que uma pessoa que não salvaria a mãe... É, é. Né? É, não, salva não, não, não. Pera aí, pô. Em nenhuma hipótese é que a mãe morreu. Não, não, não. Não, não, salvar a mãe do estupro, né? Não, ninguém falou estupro. Sim, você deixou sua mãe sendo estuprada, cara, pra salvar você sua mulher. Ia deixar, você ia salvar sua é mulher e deixar sua mãe, cara. Então você não, não pode falar que a mãe é mais. É errado. Eu só que era consentido, cara. Óbvio que não. Ah, cara, todos vocês são solteiros, então não tem pensamento fixo na cabeça, então não. Porra, tem. Só eu solteiro aqui. Nem como raciocinar igual. Quem é solteiro é mongoloide, né, cara? O cara não, não tem não pensamento. É mongoloide, mas é um pensamento diferente, cara. Claro que não, cara. Claro que sim, brother. Claro que sim. Cara, olha só. Na verdade, você que tá tendo um pensamento diferente, cara. Porque o estado natural do ser humano é você proteger aquilo que lhe é eterno. E o que lhe é eterno é a sua mãe, cara. A sua mãe vai ser a sua mãe, cara. É, e outra. Mãe, o solteiro, mas... ele pensa com a cabeça de baixo. O casado tem que pensar com a de cima. Então ali você tem que pensar com o coração, cara. Você tem que pensar em salvar sua mãe, tá ligado? Solteiro se foda, ele tem que pensar com a cabeça de baixo. Isso tá errado. O plus pensa com o futuro que traz. Tem que pensar assim, porra, eu não posso ser o estuprador da história. E aí é o espírito da coisa, tá vendo? Pegou. Caralho. A gente vai preso. O solteiro tem que falar assim, ô Pluff, olha só, tu chegou em casa e eu tô com a sua mulher e sua mãe. Puta que pariu. Escolhe. Ô, Jota. Eu? Você tem quantos anos, cara? Eu tenho 26. Tá solteiro? Jovenzinho, tô solteiro. Pô, que gay. Não. Mariola. Sexo masculino. Pergunta o sexo, é masculino. Tá bom. Sexo. Isso não é masculino. Isso é orientação sexual. Sexo. Gostoso. Masculino. Isso não é importante, não é importante. Sexo. Masculino. Tudo bem. De repente na quinta, né? Ele erra. Sexo. Masculino. Sexo. Feminino. Masculino. Masculino. Jota, você, então, digamos que você é um cara que estudou, tá estudando, faculdade. Sim. O que você tá fazendo? Cara, eu já não faço mais. Ah, tá, então eu vou fingir que você tá fazendo. Tá. Você tava fazendo engenharia. Eu posso escolher, então? Não, você tá fazendo engenharia. Não, se você escolheu pra mim, é isso? Eu escolhi, você não é tão especial assim. Falou que é seu pai, ele é de uma família muito opressora. Isso. E lembra, pensa no que você vai falar, que você é meu pai. Isso. E aí, você tá estagiando numa empresa. Muito, certo. muito importante. Muito, muito. E aí, no mesmo setor, tem você de estagiário e um outro estagiário. Uhum. E um belo dia, o chefe vira pra você e fala: precisamos fazer uma reunião. Você também é outro estagiário. E na reunião, ele vira pra vocês dois e diz: o presidente está me pressionando. Eu preciso mandar um de vocês dois embora. Porra, o presidente é super competente. Ele se envolve em cada... Precisa reduzir os custos. A vida está acabando. Tem que mandar um de vocês dois embora. A vida está acabando. É o presidente do planeta Terra, cara. O cara é foda pra caralho. O Hagar. Depois dessa reunião que rolou aquele lance de ter que comer a mãe. Sim, mas e aí? Eu tenho que matar ele, é isso? Não, você, tipo, você toma que atitude, você fica pelas costas tentando sabotar o teu amigo, o estagiário, você, entendeu? Cara, é que assim, isso é pro instinto de sobrevivência, né? Pra eu viver, eu tenho que trabalhar. Então você me deu uma quest, você entendeu? Você me deu uma quest mesmo. Então eu vou ter que alcançar o meu objetivo. Sim, você então, precisa, acho que eu vou ter que matar ele. Caralho, cara, não, tem jeitos mais fáceis. Dá um Diabo 3 pro cara de presente. É. Não, cara, pode ser que ele não goste. Matar é mais seguro. É o método mais eficiente. Matar é mais seguro. Tá aí o teste psicopata que eu tava falando. Entendi. Caralho. Resultado bom aqui. Parabéns, cara. Jota é psicopata. Porra. Jota, eu. Sexo. Masculino. Droga. Não uso. Cara, mas aí, eu tô perguntando essa porque isso aconteceu comigo, cara. Isso aconteceu com você? Sério mesmo. Agora na vida, for real life, o que você fez? Nada ainda, porque ainda estamos dois estagiários lá. E o que ele fez? Segue meu conselho. Eu vou fazer isso, cara, eu vou matar outro estagiário. Eu vou falar que o Pan fez na vida real. Ele marca de sair com um casal de amigos e pede 0,5 quilo de purê de batata na Cobal. Isso que esse filho da puta faz. Tem muito cara de bluff mesmo, né? Caralho, sério, o bluff queria comer purê de batata, cara, mas foi tanto purê. Não é isso. É porque a gente foi no restaurante na Cobal, era um bar. Aí você pede, pô, um pratinho aqui pra dois, bife alvejando, ok. Aí é bife e purê. Só que vem o bife, que um come sozinho, e vem um balde de purê. Não vem um potinho, tá ligado? É muito bife. Bife é pra um e o purê é pra três, é isso? Pra três, quatro, o caralho. Cara, você não tem noção, eu devo ter uma foto aqui, mas era muito purê, cara. Isso me lembra o dia no restaurante lá no buffet japonês que tava todo mundo já de rabo cheio e o bode resolveu pedir picanha. Picanha no rodízio japonês? É pra tu ver. É um buffet completo, mas o foco dele é japonês. É isso, é uma picanha japonesa, picanha de peixe. Aí, passa o endereço aí, pô. Demorou. Maneiro, então. Era aquele lugar, o Lápis, que a gente ia marcar no dia lá do filme. Daquele que tinha que escolher se ia pegar o grande ou o pequeno. Isso. Ah, entendi. Mas aí, tava todo mundo já de barriga cheia. A gente comeu pra caralho, normal. E aí, quando eu vi, porra, tem picanha no rodízio japonês? Não, tem que pedir isso. Eu não sabia como é que se dava. Eu falei, porra, me vê 5, que 5 é um bom número. Na dúvida, sempre peça 5. Brother, era 5 quilos de picanha em cima da mesa, maluco. Absurdo. Eu não aguentava mais, eu quase vomitei na hora que chegou a picanha, porque eu já tinha aberto meu zíper já, cara. Como então, assim, cara? Você tava onde? Eu já tinha servido linguiça pra você, tive que abrir meus... Ah, sempre meu isso, não. Né, cara? Sempre agressivo, assim. Piada. Sem necessidade. Prima! Mas então, aí aconteceu que ninguém conseguiu mais terminar de comer nem o que tinha na mesa, e a gente teve lá que fazer um truque lá de tipo dividir a comida, partir o bife em vários pedaços diferentes pra fingir que era resto. Botar na carteira, a gente foi diminuindo 5 bifes gigantes de picanha, cara, pra fingir que era resto. Pra fingir que era resto. Porque você paga pelo resto, né? Uhum. É. Na verdade, você não paga. Se te cobrarem, não aceite que isso é uma cobrança ilegal. Isso não existe. Exatamente. Aí você pode cair na porrada com o gerente do... Cara, isso não é uma cobrança, pode não ser uma cobrança legal, mas é uma cobrança moral, cara. É verdade. O prato que você tá deixando ali, você tá tirando da boca de alguém, você não, tá entendendo? Não, é errado, mas verdade, não, tá, o cara... tá passando mal, pô, tu não pode fazer nada. O cara que passa fome não vai comer sushi, né, cara? Ele vai preferir farofa. Eu comia quase todo dia nesse restaurante. No dia seguinte, o prato foi bife de picanha fatiado. Pastel de picanha. Exatamente. Caralho, tu chegar no lixão. Galera, tem sushi? Ah, não, não, vamos comer, não. Não estou com tanta fome. Pensando bem, não estou com tanta fome assim. Pô, não tem shoyu. Mas e aí, Bluff? O que você pretende fazer, cara? Cara, eu tô esperando, brother. Meu chefe hoje me mandou um e-mail. Aqui, ó, oportunidade de estágio. Sério? Quer dizer que ele já escolheu, é isso? Não, ele mandou pra mim e pro outro, tá ligado? Do tipo, aí, se alguém for embora, não precisa escolher ninguém. É, tipo, dá uma oportunidade, né, cara? Dá uma oportunidade. Você acredita nisso, né? Que ele mandou pro outro cara também, né? Não, não, tava no e-mail lá, cara. Tava para, tava lá. Só que no, na versão do cara tinha aquela carinha piscando, assim, né? Não, mas aí o que o Bluff recebeu foi o e-mail que o cara mandou só pro outro depois. Desconsidera, cara. Take you anywhere, you can't take me anywhere, I can't take you anywhere, I'll take you anywhere. Situação clássica, né? Imagina você, pela bode, tá na casa do pombo. Já olha fui. Só que beleza, hein? Opa! Já sei que vai rolar. Bem que na casa do pombo não vai ter graça, mas, pô, tu tá na casa... Tu tá numa festinha na casa de alguém, uma mulher, uma gatinha. Aí tu vai no banheiro, dá aquela sabe a barrigada? Que a barriga se mexe, tem barulho? Porra, aí tu vai no banheiro e dá aquela barrigada, quando vai dar descarga não tem água. Ih, e aí? A merda! Boa, hein? Boa, boa. Rapaz, nessa situação, eu tô... Tá rolando festa na casa dela, só tô lá pra carimbar. Qual foi? Eu tô... Não, você não foi pra festa, festinha legal, maneiro. Tá rolando uma festinha. Não, mas aí você pode disfarçar, cara. Não. Mas é uma festinha meio que particular, pô. Tipo assim, não, quatro pessoas. Não, é, tinha uma fila no banheiro, o pai dela era no próximo. Caralho, ai. Gostei. Aí fudeu, cara. Fudeu o quê? Tu não sai do banheiro, espera ali pro outro? Não, primeiro momento eu vou demorar ali um pouco. Eu vou fingir que tô passando mal pra caralho, cara. Tá ligado? Você acha que é menos vergonhoso? Sim, porque se você tá passando mal, as pessoas vão ter pena de você. Não vão te chamar de cagão. Não, cara, olha só. Não, mas aí você vai chamar você vai chamar atenção pra você. Ah, eu tenho uma resposta. Se o pai dela próximo da filha não tem água, eu vou vir e falar: ô, Juarez, que porra é essa que não tem água na tua casa? Não pagou a porra da conta de água, não, filha da puta? Caralho. Dinheiro pra caralho aí. Maior só de sacanagem, caguei tudo. Caguei a porra toda. Foda-se. Porra, mijei pelo cu. Não, cara, olha só, o melhor, acho que a situação mais ideal ainda é você tá, só você e a mulher, você foi no banheiro antes, ela tá vindo depois, e você entupiu a porra do vaso. Tem água, tinha água, mas você cagou tão mal que entupiu. No motel, tu tava no motel com ela e foi tomar banho. Motel, ainda mais porque no motel o quarto não é gigante, né, então porra, o cheiro, eventualmente, vai vencer barreiras. E aí? Caralho. Cara, eu já contei essa no podcast, mas vocês não estavam aqui, senhores de lápis e Jota. Não estava. Mas aí entupiu. E aí você foi tentar desentupir, apertando a descarga e tal, e a água ia transbordar, começou a transbordar, tu meteu aquele desentupidor, plá, plá, aquela merda subindo e descendo, pá. E aí você foi, escorregou na água que tava transbordando, bateu com a cabeça na quina da pia e desmaiou. Caralho. E aí? Você desmaiou no chão cheio de merda, cara. Entendi. Caralho. Mas é a sua merda. É a sua merda. Mas o seu cocô. A merda maior não é. A merda maior é quando você acorda limpo na cama. Ah! Aí, amigo. Aconteceu com quem isso? Com ninguém. Essa é hipotética, por enquanto. Aham. E aí tá o teu sogro limpando o dedo. Puta que pariu, sogro. Sogro te limpou, cara. E aí, você vai falar o que pra ele? Porra, tá pagando conta de água demais, caralho. É. Então você vai mandar, pô, não, que eu vou ter que fazer um exame amanhã, tinha que tomar um laxante. Que deu terrivelmente errado. Deu terrivelmente errado. Cara, eu tô sem palavras agora, cara. Acho que assim, você foi no âmbito da questão. Peraí, o sogro pode ser médico? Que é menos vergonhoso. Mas é o que? Menos orgulhoso? Menos vergonhoso. Na verdade, seria menos vergonhoso se ele fosse enfermeiro e não médico. Você não, pode... médico... Você... Usou, sei lá, você ficou catatônico, você levanta e começa a pular, gritando. Você cantando Scatman, né? I'm the Scatman! Mandando, você fica repetindo o seu apelido. Bombo, bombo, bombo. Peraí, esse é o meu apelido. Você entendeu? Ah, tá. Ah, não vou responder, me recuso. Tanto faz. Não é tanto faz, não. Mas também não vou responder. Vai ficar em segredo? É. Cara, mas vamos lá, se vocês tivessem que responder, qual seria a resposta de vocês? Vocês responderiam? Essa? Eu já falei, cara. Ah, você tá numa situação que você não tem escolha. Você tem que escolher um pau grande ou um pau pequeno pra chupar? Isso aí. Cara, você tem que, na vida, você tem que agir que nem um homem até numa situação homossexual, cara. Não. Mas é, não, vou te falar. Não tente me zoar agora que você não tem moral pra isso. A parada é a seguinte. Chupar um pinto, ele é gay, cara. Ele não vai ser mais hétero, porque, tipo, não tem essa. Não, não tem essa não. Se você é estuprado por um bandido. Luff, Pombo, Pod e Jota. O que é mais homossexual? Você chupar outro pau ou fazer sexo com o clone seu? Caralho. E aí? Eu acho que fuder com o teu clone. Porque você chupar o próprio pau, de certa forma, é uma masturbação doentia. É, eu também acho. Mas as amigas minhas acham o contrário. Elas falam que não. Não. Mas é isso aí. Outra coisa, pra fechar, hein? Bluff. Pra fechar, tá, vamos lá, vai lá. Você faria um boquete pra salvar o seu cu? Cara, essa é clássica. Você faria um boquete pra salvar seu cu? E aí, Fluff? Cara, eu acho que... Caralho, essa é igualzinha a outra, cara. Que merda, são duas opções de isso. Não vou responder. Se você não faria um boquete pra salvar o seu cu, eu faria. Se você não responder, é porque você não faz, porra. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Foi isso que você deu a entender. Caralho, maluco. Cara, não vou te falar, porque nada me garante que se eu pagar o boquete, o cara depois vai poupar meu cu, entendeu? Ele pode me enganar e falar, era caô. Não, agora, mas ele é um estuprador mesmo, cara. É o Terry Crews. Não, vem com esse papo não, maluco. Se ele quer comer meu cu, é contra a minha vontade, então... Até parece. Já é. Você teve um argumento bom agora, hein, cara. Se ele quer comer o seu cu e ele tá te oferecendo um boquete de troca, é porque é contra a sua vontade. Tá, então é aquele caso do Terry Crews que não teve o dinheiro, né? Ele vai comer o seu cu e foda-se. Exatamente. Eu acho que eu tentaria negar os dois dos males. Aí, agora pode ter uma situação em que não necessariamente envolve a viadagem, assim, de fato, a consumação, né? Que, imagina só, tem um cara, um viado muito, muito rico, e, tipo assim, ele acha que você... tipo o Elton John, pode ser. E ele acha que você é o cara mais, pô, pintoso, serve pra todo mundo essa, tá? Atraente do universo. E, tipo assim, ele tá querendo, né, ganhar prestígio com os outros amigos viados dele que também pensam o mesmo de você. E ele te oferece pra você fingir, tá? Você não precisa comer ele, nem dar pra ele, nem nada. Pra você fingir que é namorado dele por, sei lá, um mês, dois meses, ele te oferece, tipo, 5 milhões de dólares. Grana pra caralho. Não é 300, mas é grana pra caralho. Peraí. Olha só. Tudo bem que todo mundo tem um preço. Agora, todo mundo vai saber, tá? Olha só, exatamente. Aquele primeiro caso, você ganhou 300 milhões de Terry Crews pra dar um cu pra ele sem ninguém saber. Uhum. Agora tem o outro lado. Tem a parte social. Porque sim, exatamente. Dói. O seu cu pode doer, mas a dor é só sua. Agora, quando você leva pro social, por mais que você não precisa fazer nada com gay, a sua fama, a sua honra está sendo atingida. E disse George R.R. Martin em seus livros que o medo causa feridas mais profundas do que lâminas. Então, é o seguinte, meu irmão, se para dar o meu cu para o Terry Crews eu cobrir 300 milhões de dólares, para fingir ser namorado do Elton John, não vai sair por menos de 550 milhões de dólares. Mais a Jessica Esteves. Caralho. Cara, você tá falando sério lá. Não, pra cara, fingir que é namorado só, cara? Cara, olha só, a sua dignidade não tem preço, cara. Sua dignidade não tem preço. Não. Pensa nisso, cara. Você vai aparecer no TV Fama e entretenimento falando cara, que você é namorado do Elton. Não. Vai continuar. Eu tô com fogo nessa. Conhecer, vai olhar pra você e falar, olha, não é aquele viado, esse namorado do Elton. Aí, esse aí, 100 milhões eu tô fazendo. Então, porra, cara, vocês, pelo amor de Deus, cara, vocês não estão pensando. É o Elton John. John. Ele tem 500 milhões pra dar. Moleque, maneira pra caralho, já começa por aí. Tá, vai ser maneiro, vai ser irado o namorado do Dr. John. Beleza, vai lá. Olha a cara da pessoa. O nome do meio dele é Hércules. Vai, continua. Você tá falando. Tu vai lá, cara, tu vai ficar no backstage do show do maluco lá, porra, ele vai chegar no final, vai, poxa aí, amor, como é que foi o show e tal, tá ligado? Cara, olha só. Calma aí, isso não tava envolvendo o show. Não, era que era namorado dele, mas acho que era namorado, deixa um mês, dois meses. Porra, se fosse o Michael Jackson, ficar no backstage do Michael Jackson, maneiro, porra, foda-se o Elton John, caralho. Como assim, foda-se, cara, eu fui no show do Elton John. Opa, é um passo em direção aí. A gente tá falando de milhões e o Plus fez tudo isso de graça, cara. Ele pagou. Eu só queria pro camarote, cara. Paguei caro quando tirou o Tom John, filho da puta. Eu tô quieto que eu também fui. Olha aí. E eu tava vendo foto da Jéssica esse dia. Cara, mas assim, vocês dão preferência ao que os outros vão pensar de que você fica com o seu cu arrombado e... Olha só. Se eu tô andando na rua, um Terry Crews genérico me estupra, isso não me torna viado. Não, pô. Não, se ele te oferece esse dinheiro... Não, eu fui estuprado, o cara me rabou na rua. Não, você pode acabar virando... É a mesma coisa. Você pode acabar gostando. Sim, mas a priori não, Deus queira que não. Mas... Pula falou isso chorando, cara. Entende? Não quer dizer que você é gay, cara. Agora, a mácula de você ter sido namorado... É que nem Jesus Luz. O cara foi namorado da Madonna. Daqui a 50 anos, o cara vai continuar sendo namorado da Madonna. Agora, tu imagina se ele fosse o ex do Elton John, cara. Fora se ele deu a bunda ou não, ele vai ser sempre marcado como viado. Billy Brown, tá ligado? Ele vai ter que dar satisfação pras pessoas se ele deixou de ser viado. O que que aconteceu, cara, ali? Cara, depois eu pego 50 milhões, ofereço Jessica Esteves. 50 milhões aqui pra você ir na festa comigo. Acabou. Eu ainda, sei lá, passo a mão na bunda dela. Sei lá, faço alguma coisa em público, assim, pra nego perceber que não sou viado, entendeu? E ainda fico com metade do dinheiro. Não adianta. Vai sair no TV Fama e tudo lá. Bibinha tenta pagar de machão. Bibinha tenta pagar de machão, você vai ver aqui no TV Fama. Ok. Vai estar o plano com o David Brasil. Ah, cara, mas porra, pega aí. O Miguel Falabella é mó viadão, mas aí de vez em quando. Na verdade, não, o Miguel Falabella foi um péssimo exemplo. Ele é casado. Mas o... Sério. Pô, achei que eles só trabalhavam muito juntos, assim. Tipo, o Carrão também veio o cara da Grande Família lá. Mas eles se separaram. Porra, eles são gays mesmo? Eles eram casados, cara. Foram casados por muitos anos. Caralho, cara. Ele é tipo meu ídolo, cara. Ele foi o Frederico Evandro, né, cara? O Isbelho Prisioneiro. Exatamente. Não, é Carrão, tá lendo. Então, mas aí vocês estão pegando pelo apelo do social, que as pessoas vão pensar. Cara, pode botar o mundo inteiro, não vai valer uma prega solta minha, cara. Pelo amor de Deus. Sem sacanagem, cara. A assombração. Saraiva, 300 milhões é muito dinheiro, Saraiva. Ah, não, cara. Reconstitui as suas pregas inteiras, cara. Não, mas não quero reconstruir, cara. Cara, te botam pregas de ouro, pô. É, então. Meu cara, sonho, que é cagar dourado. Com 300 milhões você compra os seus próprios amigos, cara, e você fala pra eles não falarem disso. O lado psicológico não vai voltar ao normal nunca, cara. Não vai, cara. Você vai botar a cabeça no travesseiro e você vai ver o maluco que rabando, tá ligado? Pô, cara, acho que você tá fazendo muito caso do... Porra, 300 milhões é muito dinheiro, Saraiva. Eu não entendi a Saraiva, mas... Cara, pega 100 milhões e dá lobotomia depois. Tu dá reset no cérebro. Isso. Pronto, cara. Já era. Não vou fazer isso, não. Claro que não. Ninguém vai te oferecer tudo. Vocês não vão... Sua bunda não tá valendo tanto, não, pô. Fica tranquilo. Ah, mas tá uma malhadinha, tá grande. Tá bom, pô. De repente aí... Tá malhando, pombo? Só o glúteo. Só o glúteo. Glúteo 30. Cara, vocês conhecem o famoso teste pra descobrir se você tem propensões a ser psicopata ou não? É, você não fala que o teste é pra isso, né, primeiro. Agora que você já fez a merda, conta a história aí, vai. Morreu não sei quem, vai, começa. Tudo bem. Eu conheço essa merda, acho. É, mas é a regra número um do Clube da Luta, né? Você não fala que é um teste pra psicopata. Na verdade, não influencia tanto, vou ver a resposta. Ah, porra, não. Não, influencia, mas pera aí, né? Vamos lá. Ainda mais todo mundo já conhece, né? Bomb Boy. Vocês não conhecem, é isso? Não sei, talvez conheça. Talvez eu conheça também. Ah, então. Uma garota, durante o funeral da mãe, conheceu um rapaz que nunca tinha visto antes. Achou o cara tão maravilhoso que acreditou ser o homem de sua vida. Apaixonou-se por ele e começaram um namoro que durou uma semana. Sem mais nem menos, o rapaz sumiu e nunca mais foi visto. Dias depois, a garota matou a própria irmã. Qual o motivo da garota ter matado a própria irmã? Cara, você não contou direito, ô maluco. Eu contei, cara. Claro que não, cara. Você não conta que ela matou a própria irmã, cara. Claro que você sim. Fala que a irmã morreu. É, a irmã morreu. Quem matou? Quem matou ela? Caralho, mas... Cara... Porra, cara. Não, na verdade eu tô lendo, cara. É verdade, você falou certo. Eu não devia ter falado, mas eu tô lendo. Faz certo, muito mal. Ou seja, o Pluff é o psicopata. Pô, esqueci. Errei o teste todo, foi mal. Ele tá até meio triste, tá? Acabou a gravação, cara. Acabou o programa. Outra pessoa. Acabou, não tem mais. Inclusive a Tanguinha Corp nunca mais vai pro ar. O Boss tá com um problema sério na voz. Tá foda, tudo porque, né? O Pluff matou a irmã dele. Tá, Então, galera, é isso aí. E se nada, o podcast acabou. Chega do Já Pensou Se. Queria agradecer a participação minha do Bode do Pombo. Obrigado ao caralho, passa a carteira. E aí? Eu ainda tenho uma dúvida aí, Plus. Pequeno ou grande? Grande. Porra, rapaz. Isso. E Lapsongs? Fala aí, rapaz. Muito obrigado pela sua participação, cara. Eu é que agradeço, não participava aqui desde, sei lá, os 50. Não sei nem que edição foi essa. Muito obrigado. Essa foi edição muito. Muito. E pra quem gostou da participação do Lapis, ele é um podcast que fala sobre jogos e diversão. Zagas. Eu gostaria de jogos, está no baixofrentesur.com. Acesse. É Lápis, quando tiver Disco Ninja, me chame, Lápis. Chamo. Próximo Disco Ninja. Eu gosto de Disco Ninja. Eu adoro Disco Ninja. É meu programa favorito, cara. Modos Bodos. Bodos estará no próximo Disco Ninja. Jogos. E também hoje aqui conosco a participação do Jota, cara. Muito obrigado. Opa, valeu aí o convite de vocês. Muito massa, show de bola. E aí? E aí? Quem não sabe, o Jota é do Trompecast. Também que tá me devendo o podcast que eu participei lá e não botou no ar até agora, esse bandido. Ô, rapaz, tá em edição, tá em processo de edição. Tá em edição de 30 dias, né? Ah, tá ótimo. Então acessa aí trompecast.com.br. Legal, senhortrompeteiro.com. Isso aí, senhor trompeteiro. Tá sabendo bem, hein? Tá sabendo legal. Tem maneiro. É isso aí, então quem quiser levar na bunda leva, quem quiser deixar na bunda deixa. E escolha, mas... pequeno ou grande? Pequeno ou grande. Ouvinte, não, esse é... Ouvinte, vamos lá. Participando aí. Vamos lá, três coisas. Ouvinte, primeiro você responda. Pergunta número um. Pequeno ou grande? Bota aí no comentário. Segundo, você... A mãe ou a esposa? A mãe ou a esposa? Não, isso é favor. E o terceiro é... O que é mais gay? Fazer sexo com seu próprio clone ou com o próprio pênis? Isso aí, pronto. Tá, cara, porque... Cara, se vocês responderem essas perguntas, vocês vão ajudar uma enquete que eu e uns amigos meus a gente faz sempre que encontra a galerão, assim. Porque essa da mãe e da esposa, o ninja inimigo é viadinho igual o Pluff, ele, na verdade, ele é mais viado ainda, porque ele não escolhe. Fica, não sei, cara, não sei. Ele se oferece no lugar das duas. Pode ser o meu cu? Não, quero de mulher. Então é isso aí, muito obrigado. E o negócio do... Cara, do, calma aí, eu fiquei espantado de você encontrar com seus amigos e ficar discutindo isso, né, cara? É, porque a gente, quando já dá 4 da manhã, né, gente, enche o saco da cara do outro e começa as porra, né? Tem também outra enquete, podem ajudar também. É a Megan Fox ou a Scarlett Johansson? É, essa Scarlett? Tem a resposta certa, é óbvio que é a Scarlett Johansson. Não, Megan Fox. Aí, tá vendo? Aí, Megan Fox. Mega Fox. O dedão da Mega Fox é estranho. Ah, que dedão, ah, vai tomar no cu. Você agora deu a resposta do grande. Fatalmente, cara. Indiretamente. Você é oficialmente gay. Vai tomar no seu cu. Os malos encostaram. Acho ótimo. Passa pro podcast, prof. Viado. Pronto. Acabou. Aí, eu sou hétero, beleza? E-mails. Então, pessoal, começamos agora o nosso bloco de e-mails. Emocionante bloco de e-mails. Emocionante. Não, aguardado. Cara, é uma alegria. As pessoas reclamam, pô, não põe no final porque caiu o ritmo do podcast. Então a gente tá muito feliz, hein? Muito, pô, feliz. Eu tô muito feliz. Puta, feliz pra caralho. Moleque, porra, eu tô exaltado, maluco. Acho que eu vou... Porra, tem que falar um palavrão, parece que é muito exatamente maneiro. Exatamente, acabei de receber notícia que vão ser gêmeos, então eu tô mais emocionado. Qual foi? Qual é? Vão ser gêmeos, cara. Sério mesmo? Não, ainda não, só suspeita, que a barriga tá ficando muito grande, é rápido, assim, a gente não sabe ainda. Puta que pariu, então tua mulher tá comendo muito chocolate, deixa pra lá. É. não posso falar mais disso. Bom, vamos então começar aqui. Eu vou ler o primeiro e-mail então. Leia o primeiro, faça isso, por favor. O e-mail do John Elred. John Elred. Também conhecido como Ordenhador de Defunto. Ordenhador? Pera aí, Brother, se tu é conhecido como ordenador de fundo, com certeza tem um motivo muito bizarro. Você não devia expor ele assim pra pessoas que gostam tanto de zoar as outras. Caraca, leite de bomba, brincadeira. Parabéns. Parabéns, Leão. Rio de Janeiro, 18 anos. Vamos pra lá. Olá, companheiros tanguineiros. Tanguineiros, brother. Putz. Já deve ser o quinto sinônimo, ou o sexto de tanguinha que eu já vi. Vamos ver quantos eles vão conseguir encontrar, né? Eu preciso de tanguineiro. Tanguineiro é um bom nome. Tanguineiro. Ao ver o título do podcast, achei que iriam falar sobre a falta de habilidade dos senhores nas atividades de casa. Tema este que logo será recorrente na vida do companheiro Pombo. É bom que as pessoas não estão rindo de mim por causa disso, né, cara? É bom que elas estão me dando apoio, a moral. Elas estão rindo contigo, bom, cara. Estão todo mundo feliz com você, entendeu? É. Não digo. E é sempre a mesma desculpa. Obrigado. Eu vou precisar mesmo aprender isso tudo. Chá de bebê. É. Continuando. Mas as coisas idiotas que encontramos durante o dia também são um bom tema. Na real, eu fui pegar um pouco de coca na cozinha enquanto ouvi o podcast. E logo após a parte do refrigerante retornável, notei que a minha Coca-Cola também é dessas. É retornável. Retornável. Isso me remete aos tempos de ir trocar os cascos da garrafa na cervejaria pra minha mãe. Caramba. É, cara, eu lembro que nessa época eu também, eu ia trocar e tudo mais, e era o que o Bode falou, era um problema, você tinha que levar e tal, de vez em quando ameaçava que ia quebrar, e era um bagulho pesado. Rasgava. Era muito incômodo mesmo, mas assim, porra, a tua memória voou longe, cara, pra você lembrar dessa época, assim como o Bode, é um cara muito. Então, como eu dizia... Ele fala, imagina uma criança de 12 anos no meio de um bando de velho bebendo, comendo ovo rosa, loucos e jogando aqueles jogos que não são permitidos pela lei. Imaginei. Pronto, mais de nada. Imaginei. E agora? What's now? E agora? Mas ele falou que você tá fazendo bem pra ele, deixou ele mais macho do que ele é. Mas... Ele fez a piadinha comigo, mas como tem talento não sou eu, não vou repetir. Mas acabava sendo um fortalecimento pro macho interno. Perguntou se seria muito forte falar que o Puff ia muito roubar fazer fortalecimento do macho interno. Pô, Puff, você fazia fortalecimento do macho interno? Fortalecimento... Não fazia fortalecimento de ninguém, não, cara. levantamento de troba. Isso aí, tá certo. E isso aí, ele terminou o e-mail assim? Foi isso? Acabou? Não, ele termina aqui. De resto, não fumem, não usem papel, lavem o rego, camada de ozônio, blá blá. Ele fala que camada de ozônio é mentira. E tem um pro... Camada de ozônio é mentira. Mentira, tudo caô. É essa porra de camada de ozônio é isso, velho. O cara foi no Jô Soares lá e deu uma entrevista, um maluco deve ser muito importante. Ele é o senhor professor de climatologia da USP. Ricardo Augusto? O famoso Ricardo Augusto Felício. Fez doutorado sobre a Antártida. Parabéns, Ricardo. Esse cara falou que a camada de ozônio é mentira? Mentira, ele falou, não existe, olha pra céu, não tem nada lá. Tipo aquele filme que tem do Jim Carrey, ele tá preso numa caixa gigante. É o Máscara. Não, ele tá preso na página, tudo bem, foda-se. Ex-Ventura. Mas vai ter um post aí, post não, um link no post, pra vocês verem a entrevista. Também se quiserem, eu não vou ver essa merda, eu acredito na camada de ozônio. A camada de ozônio é uma mentira, né? Ah, eu gostei dessa teoria, cara, é quase tão boa quanto a minha da AIDS. Mas a da AIDS tem galera aí já... Não, já tá sendo comprovada. Comprovada. Ele termina aqui, enfim, parabéns, Pombo, lembre de tratar bem a senhora Pomba. Isso, é. E tudo e todas as mutações da natureza, o corpo e o humor dela irão sofrer, são culpa sua. Então, boa sorte a sair de madrugada pra comprar sanduba no trailer do Jota. Tomara que essas mutações envolvam ficar parecida com a Jéssica Esteves, cara. Aí sim vai ser... Aí sim vai ser culpa minha. Ah, valeu, John Red, muito obrigado pelo teu e-mail. Vai ordenhar o defunto aí, vai. Então, além desse e-mail, nós tivemos um grandioso, muito, muito extenso e-mail do nosso amigo Thiago Cardoso. Thiago França. Quem é esse cara, Thiago França? É parente de alguém? Eu não sei, é um ouvinte. Aparentemente é um ouvinte, até porque você mandou um e-mail, né? Deve ser ouvinte, é. E ele não deve ser parente de ninguém também. Então, não. Ele mandou um e-mail sobre o último cast, que é 55, no qual ele diz que tem uma explicação científica pro gosto, daquela diferença, né, do gosto do refrigerante da garrafa de vidro pra garrafa de plástico. Ele fala que é porque o plástico interage com o líquido e faz dar merda. Vira merda. Acho que essa explicação é muito boa, viu? Essa explicação, sinceramente, eu acho que você poderia fazer um doutorado com isso aí pra defender essa tese. Você chega na frente de vários estudiosos e fala o seguinte, galera. Refrigerante com plástico dá merda. E não existe camada de ozônio. Entendeu? Isso, e não existe. Tudo mentira. Aquecimento global? É plástico. Neck, porra. Fudeu, eu tenho muito que falar sobre isso. Pronto, também. Fala muito palavrão, isso aí, resolveu. Acabou, merda, tá vendo? Isso. Merda. Ele diz aqui que outra coisa também que acontece é que o gás consegue passar pelo plástico. Consegue. Eu não acho. Acabou, eu não acho, brother. Tá dando opinião, tá dando a minha, eu não acho que passa. Mas passa, sim. Foda-se você. Tem a ver com a camada de ozônio. Ah, tá, entendi, a AIDS da garrafa, tá ótimo. Isso. E recadinho. Recado de voz, rapaz. Recado de voz também é recadinho. Você não tem, esperou eu terminar de falar. Verdade, tem uma ordem. Primeiro recado de voz, depois é recadinho. Então, recado de voz. No brilhante, ouvinte falou. Serial 101 explicando pra vocês o apelido dele. Serial. Ouvinte falou. Aí, Tangudos, quem fala é Thiago, Serial 101. É, eu ouvi o podcast de vocês atrasado, mas sessão de e-mails passados, vocês perguntaram por que eu me chamava Thiago Serial, né? Bom, é o seguinte, vocês já assistiram aquele seriado Dexter? Pois é, eu também. E numa aula especialmente chata da faculdade, eu peguei e comecei a falar sobre o livro de Dexter. Aí o pessoal passou a me chamar de Serial, pra cima e pra baixo. E no final acabou virando meu apelido. Aí eu acrescentei o 101 pra explicar que eu nunca matei ninguém, né? Senão eu ia ficar triste. Pra quem não sabe, 101 é iniciante em inglês, né? Aquela, quando você é novato, você vai pra sala 101. Aí, basicamente, foi por isso que eu coloquei, mas só isso também. Aí ficou fácil escrever, não tinha repeteco, ninguém confundia com nada e ficou. Pombo vai ser pai? Puta que pariu, alguma mulher ficou com ele? Caralho, difícil acreditar isso, hein? Bom, boa sorte pro futuro papai. Cuide bem da sua filha, que é óbvio que vão assar uma asa em cima da rolinha. E meu filho, te prepara que agora começa as complicações. Juntar dinheiro, aprender a trocar fralda. Te vira aí que a tua vida acabou. A propósito, muito bom esse podcast. Eu gostei pra caramba. E de inutilidade pra mim se faltar se falar da tela de toque. Porra, meu celular sempre funcionou muito bem sem essa merda. Por que agora eu não consigo comprar um celular que tem um teclado pra digitar decentemente? Puta que pariu. Isso é uma coisa muito inútil. Falou e até a próxima. E voltamos agora aqui e o rapaz. Pombo, oi. Veio te dar umas dicas aí de que sua vida acabou, cara, daqui pra frente. Cara, eu vou acabar me deixando levar por todas essas vibrações positivas do público desse podcast, cara. Eu tô vendo que eles desejam muito meu bem, né, e eu tô vendo que eles têm uma perspectiva boa pro fim da minha vida. Cara, é só mais uma rolinha no mundo, já viu quantos pombos tem? Qualquer coisa é só botar o meu filho pra atravessar a rua e acabou o problema, cara, acabou o problema. Entendeu? Mais um pombo esmagado no meio de uma dessas ruas cruéis aí do Rio de Janeiro e dos confins do universo. Ruas cruéis. Exatamente. Cara, todo mundo sabe que todo pombo tem, tipo, mais 5 de chance de morrer atropelado. Então, isso aí... Mano, é RPG zero você. Não, quem dera fosse só RPG. Mas pra você deixar a peteca cair, ainda falando de você, nosso amigo Gabriel Rosa comentou aqui no site. Sim, que me... O Ministério da Saúde também já pôs em prática a teoria do pombo. Porra, maluco, fomos ouvidos lá no Congresso, cara. Claro, cara. A galera lá em Brasília ouviu o podcast Tanguinha. Resolveram escrever um artigo aqui, entre aspas. Uma alimentação saudável aumenta a resistência à AIDS, fornecendo energia para as atividades diárias e também vitaminas e minerais que o organismo precisa. Sim. Além de tornar a pessoa mais disposta, uma alimentação equilibrada fortalece o sistema de defesa. Sim, com certeza. É tudo que eu sempre havia pregado aqui, entendeu? E aqueles que... Não, só um minuto. A fonte do texto é aids.gov.br. Isso. Pra vocês verem que o negócio é autêntico, ou não. Só que se você entrar lá, você vai ver que a fonte lá, a referência deles é Senhor Pombo, entendeu? E aí tudo fica bem claro quando eu falo um negócio e vocês ficam fazendo de ridículo, entendeu? Porque no fundo, vocês vão descobrir que eu sempre tenho razão. Aqueles que me seguirem terão um futuro brilhante. Aqueles que desdenharem de mim morrerão de AIDS. Todos vocês. E de fome. Acho ótimo. Eu tava esperando uma piada melhor sua, quando você fosse falar a fonte deles é Arial... Isso, Arial Black. É. Ou então 220 volts, também serve. Ou águas do Iguaçu. Na fonte corrente contínua. Isso. Acho ótimo. Isso aí. Ah, tá bom. E o nosso amigo Gabriel Rosa também termina a sessão de recados, porque os recados intermediários não serão lidos, porque a gente tá com preguiça. Isso, muita preguiça. Cara, 2 recados aí, brother. Tá com a moral toda. Comentando aqui o programa passado. Desodorante Rolon, ao contrário do aerosol, protege melhor, dura mais e ainda não mancha as roupas. Logo, é útil. É muito útil, muito aerosol. É. Vai acabar com a camada de... Ah, não, a camada de ozônio não existe. Não existe. Então não vai acabar com nada. É isso aí, aerosol. É muito bom. Não, você tá falando que o Rolon é útil. Não, mas o... Cara, depende pra que você vai usar. Se você for usar pro mesmo objetivo que o Pluff, ele vai ser muito útil pra você. Entendeu? Cara, mas eu uso no sovaco. Eu acho útil. É, então é no sovaco mesmo que você usa. É só útil, no sovaco. Mas a nossa opinião no podcast foi útil. Eu não sei porque ele tá... De repente eu não queria nada acrescentar, não queria contestar. É, ele quer reclamar que a gente falou o que ele acha. Entendeu? Ele tá reclamando. Ele falou assim aqui: papéis higiênicos de folha dupla, isso sem falar nos perfumados, são coisas de quem beija a virilha de outros machos. Pô, se você gosta dessas paradas... Serinha na barbinha, da barba na virilha. Ah, isso aí, esse... Porra. Aí, um dia eu vou contar da história que o Bluff me falou sobre a magia de se coçar o seu queixo no gogó da Ema de outro homem. E foi genial, cara. Foi a melhor experiência de vida contada de sempre eu, né, cara? Sempre eu, tá bom, acho ótimo. Talvez você não deve saber o que é gogó da Ema, então tá tudo tranquilo. E é isso aí, cara, acho que acabou. Ah, e ele tem vindo aqui com uma... Pera aí. Ah, tá. Não, só pra gente ter um... Ou quer parar aí? Hã? Não, pode parar aí, ele falou nada demais depois. É, não, é que depois eles sugeram um tema aí. Ah, então fala do tema, fala. Então, e o Gabriel termina aqui sugerindo um tema pra gente, já que o Pomo gosta muito de falar de travestis e objetos fálicos. A gente podia falar sobre manias e obsessões. Manias e obsessões, olha só. Eu não entendi a relação de pênis com manias e obsessões. Ah, ele entendeu, porra. Fez muita lógica. É, Gabriel, você tem que ver isso aí, cara. É isso aí, rapaz. Mas eu sou a favor, cara, que fazer podcast sobre isso vai ser bastante engraçado, principalmente quando a gente chegar nas manias de travesti de mulher. Isso é uma coisa interessantíssima. Ótimo. E, pô, bom, a gente pode terminar esse programa aqui com o comentário do Jardel. Ele disse que quando sua filha crescer, ele vai casar com ela. Vai casar. A minha filha vai ter uma piroca de 28 centímetros. Ele vai casar com ela. E eu quero um vídeo da log mel deles, cara. Eu faço questão. Me rico isso toda noite. Muito bom, muito bom. Jardelícia e o pinto da filha do Pombo. Tô de parabéns. Vocês tenham uma boa noite. Não deixem de mandar e-mail pra gente pra participar aqui do nosso bloco. É podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Ou pode deixar também um recado no site que a gente também lê. Isso. Ou não. Ou também. Tanguinhacorp.com. Tanguinhacorp.com. Eu vou ficar repetindo tudo que eu vou falar agora até acabar a parada, porque o meu. Isso. É. E também quiser deixar um recado de voz pra gente, tipo o nosso amigo Serial 101. 101. É só vocês entrarem no site speakpipe.com/tanguinhacorp ou no próprio site da tanguinhacorp, tem o link. É só catar com cuidado aí que vocês vão achar. Tãozão grandão. E, por favor, galera, porra, entra no Twitter, no Facebook, participa, segue e recomenda pros amigos que a vida gira. Exatamente. E não existe camada de ozônio. E a AIDS. Qualquer dia eu vou fazer um sorteio de senhas aí pra concorrer a casar com a minha filha, né? Lembrando que ela tem um pênis de 28 centímetros aí. Aí os ouvintes vão ter que mandar mensagem no Twitter, no Facebook, compartilhar lá, entrar no feed, essas paradas todas. Você podia criar a fanpage do pênis da sua filha. Exatamente. Fiquem de olho que daqui a algum tempo vai ter. E no próximo programa a gente tem que falar de uma dica, pô. Não pode deixar passar muito tempo já sem exatamente. Pregar essa diplomacia. Acho ótimo. Boa noite. Boa noite. Cara. Fique com Deus e até a próxima. Tiravou, velho. É o teu sonho, cara. Meu sonho. O segundo trabalho que a Jéssica Esteves passou pro Pombo não era mais pra uma rola, era comer um traveco. Você vai ser um ativo, cara. Tá, excelente. Era um traveco arrumadinho. Arrumadinho, né? Fez a chuca. Fez chuca. Sim ou não, Pombo? Sim ou não, Pombo? Traveco é bombado? Não, traveco é tipo uma Ariadna com pênis. E cara bonitinho. Ariadna não tinha pênis, não? Pelos no saco. Ariadna não pelou, né, cara? Não, claro que não, cara. E você averiguou que as bolas não vão se tocar. E se as bolas não se tocam, não é gay. Calma aí, se as bolas não se tocam, não é gay? É, if the balls don't touch. Pior que tá todo mundo agora com essa brincadeira da bolinha batendo, né, cara? Deve ter... Caralho, essa porra do cara. Que merda, cara. Então o bater não deve estar assim, não, Joda. Tomara, cara. Tec-tec-tec-tec, bater essa porra desse negócio escroto. Esqueci o nome dessa merda. Aquele brinquedinho da bolinha, que são duas... Puta, tipo, isso pedras. Já passou por aqui, já. Passou. Há 10 anos, né? Há 10 anos, exatamente. Ah, tinha que voltar a mola. A mola era muito mais maneira do que isso, cara. Tu botava lá na escada, lá descendo sozinha a mola, cara. Pode crer. Era maneiro mesmo. Mas a mola, você não consegue agredir o usuário dela, né? Já essas bolinhas, você pode roubar e socar o maluco. Verdade.